Graça e paz, irmãos, irmãs. Na última ministração ontem, nós compartilhamos sobre a fidelidade do rei Josias e a reforma do rei Josias. O capítulo 23 do segundo livro de Reis vai falar ainda mais sobre a renovação dessa aliança através do rei Josias. Josias renova a aliança do povo de Judá com Deus, do povo de Israel, como nós conhecemos hoje, embora tenha havido aquela separação entre Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte acabou sendo levado pelos assírios e o rei e o Reino do Sul só posteriormente foi levado para a Babilônia. Mas antes disso, houve uma reforma do rei Josias, renovando a aliança com Deus, fazendo uma verdadeira reforma religiosa e levando a reforma até o norte. O texto também vai falar sobre a celebração da Páscoa, a lealdade do rei Josias, a morte do rei Josias, o reinado e a disposição de Jeoacás e o reinado de Jeoaquim em Judá. Louvado seja Deus por esse capítulo. Se eu posso fazer uma sugestão para você, grife, marque o texto do segundo livro de Reis, no capítulo 23, porque é um desses capítulos que precisam estar destacados. Quem é filho da reforma, por exemplo, a reforma que fez Lutero, depois Calvino, Zwinglio, posteriormente Wesley, numa segunda etapa dessa reforma, posteriormente o movimento pentecostal, no final do século XIX, uma outra reforma com outras características. Quem é filho dessa reforma de 500 anos já, 500 e poucos anos, tem que saber que antes disso houve homens e mulheres que também reformaram, que também foram reformadores, que também foram um instrumento de Deus na vida do povo. No caso de Judá, que também foram importantíssimos para a ministração do Senhor, da revelação do Senhor na história, não pode passar desapercebido de modo algum. Não é uma coisa que aconteceu só no século XVI. A reforma, quando o povo estava distante do Senhor, quando o povo estava idolatrando, quando o povo estava contrariando os procedimentos que o Senhor estabeleceu, primeiro na lei, depois nos profetas, nos livros sapienciais, até que veio Jesus fazer absoluta reforma absoluta, compreensão, ministração, e nos ajudou a compreender o espírito da lei, o espírito da profecia, o espírito dos livros sapienciais. Então, nós temos que saber isso. Não é uma vez que aconteceu, não foi uma vez que aconteceu. Mas isso vem acontecendo desde o princípio. No princípio criou Deus, todas as coisas conforme a sua vontade. Quando o ser humano cai, o Senhor levanta alguém para ser um porta-voz de uma retomada, de uma reforma. E eu espero que você, eu e você, sejamos, primeiro pelo testemunho da nossa vida, e segundo, por toda a nossa vida e missão, nós possamos ser instrumentos de reformas, levando todo o povo de Deus ao encontro do Senhor. Louvado seja Deus. Então, capítulo 23, segundo Reis, capítulo 23. É o antepenúltimo capítulo desse livro, e eu espero, se o Senhor me permitir, entregar esse livro em forma devocional a ele, em primeiro lugar, toda adoração, e também a você, como parte do povo dele, que tem um momento de leitura e de escuta, ou visualização, no caso do YouTube, de uma palavra, mesmo que seja simples, mesmo que seja rápida, comparando ao conteúdo que está em cada capítulo, nós falamos 1%, quando falamos 1%. O que tem para se estudar, compreender, e depois aplicar em nossas vidas é infinitamente maior. Mas você não sabe a alegria que eu tenho, a alegria que eu estou hoje quando estava orando, de pedir ao Senhor que me permita entregar mais um livro da Bíblia a ele e ao povo dele, para que nós sejamos segundo a sua vontade. Antes disso, eu leio uma mensagem encaminhada pelo nosso irmão Everson, que fala assim, como abertura da nossa devocional: a humildade é o caminho da glória, o portal da honra, a humildade. Jesus disse que os humildes serão exaltados, mas os soberbos serão humilhados. Aos humildes de espírito pertence o reino de Deus. Jesus, o Rei dos Reis, entrou no mundo não pisando os tapetes aveludados dos palácios, mas nasceu numa família pobre, numa cidade pobre, e viveu como pobre. Jesus foi manso e humilde de coração. Ele não veio para ser servido, mas para servir. Aquele que é o Rei da Glória nasceu numa estrebaria, cresceu numa carpintaria e morreu na cruz. A Bíblia diz que ele se humilhou até a morte, e morte de cruz. Mas Deus o exaltou sobremaneira e deu-lhe o nome que está sobre todo o nome. Queridos, a humildade é o caminho da glória. Humilhe-se sob a poderosa mão de Deus, e ele, em tempo oportuno, o exaltará. Ele nos desejou um bom dia e a bênção do Senhor, e nós também desejamos a ele, sua família, sua equipe de devocional, a todos os irmãos e irmãs, também a bênção do Senhor. Aliás, antes de começar a ler o capítulo 23, nós tivemos a alegria de falar hoje com a esposa de um grande amigo que o Senhor já recolheu, a viúva de um grande amigo que o Senhor já recolheu, Sandro. Um dos maiores adoradores que eu conheci, humilde, mas cheio do poder de Deus. E também falamos agora, exatamente agora, com o presidente da Igreja Assembleia de Deus, que eu tenho no meu coração com muito carinho. Assembleia de Deus, Ministério Galileia. Aliás, a região da Galileia e os galileus era uma região de onde não se esperava nada. Pode vir alguma coisa de Nazaré? Então, essa igreja, com humildade, vem crescendo nos últimos 30 anos e certamente uma igreja diferenciada que vai fazer muitos discípulos produzir, ministrar, gerar muita gente santa e que conduz outros à santidade. Um abraço a ele, ao pastor da Assembleia de Deus Madureira, pastor Zacarias, a irmã Ana, ao pastor também Ironilson, sua esposa, que eu tenho em grande estima, e Teuvina, a todos os irmãos da Assembleia de Deus Galileia, pelo caminho. Ia dizendo, então, um abraço a todos esses irmãos e irmãs. E particularmente aqui em Entre Folhas, eu quero dizer a você, a Igreja Assembleia de Deus ainda não construiu seu templo, tem outras assembleias aqui, mas a Assembleia de Deus ainda não construiu seu templo e está numa fase de preparação de líderes, mas no tempo certo ela será uma bênção nessa cidade. Se o Senhor Jesus não voltar antes, ela será uma bênção certamente nessa cidade. Vamos ler o capítulo 23, ser impactado por ele. O rei Josias renova a aliança. Então o rei mandou reunir junto de si todos os anciãos e autoridades de Judá e de Jerusalém. O rei dirigiu-se ao templo do Senhor, acompanhado de todos os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dos mais jovens e simples aos mais idosos e influentes cidadãos. E leu com grande voz diante deles todas as palavras do livro da aliança que tinha sido achado na casa de Yahvé. Então, o rei colocou-se em pé junto à coluna e celebrou uma nova aliança com o Senhor. Olha, nova aliança. Celebrou uma nova aliança com o Senhor, comprometendo-se a seguir Yahvé e a obedecer de todo o coração e de todo o entendimento aos seus mandamentos, aos seus preceitos, aos seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. E da mesma forma, todo o povo firmou compromisso com essa aliança. Meus irmãos e irmãs, para ficar claro a todos, o que diz nesse texto, coluna, que é coluna, pastor? A coluna refere-se às colunas de Joaquim e Boaz, que representavam o quê? Representavam a presença soberana de Yahvé na terra e sua futura e gloriosa vinda, que nós estamos esperando para muito em breve. Uma expressão visível no Salmo 73, versículo 24, diz assim: Tu me diriges de acordo com os teus desígnios, e no final me acolherás em glória. Aleluia! O Senhor vai nos acolher em glória, vai nos dirigir e depois vai nos acolher em glória. Os mandamentos, preceitos, decretos, testemunhos, estatutos, que esse versículo fala, são termos similares. e significam a totalidade do conteúdo daquilo que eles tinham escrito até então. O que que eles tinham, pastor? Eles tinham o conteúdo da Torá. Eles só tinham o conteúdo da Torá, a lei em geral, e do que se fala em hebraico, Sefer, ou o rolo, o livro de Deuteronômio em particular. Ou eles tinham toda a lei, ou eles tinham o livro de Deuteronômio. Aliás, na exegese existe uma fonte deuteronomista, mas isso é conversa para outro dia. Josias cumpre o seu chamado de mediador da aliança. A minha oração hoje é para que você seja um mediador da aliança, como foram os ministérios de Moisés, Josué, Samuel, Joiada. Aleluia. Quando eu saudei esses irmãos com quem falei hoje, não posso me esquecer, ao longo da minha história, de todos os membros lá da Igreja Metodista no Brás, onde nasci, cresci, me desenvolvi, onde me converti. Depois, mando um abraço à Faculdade de Teologia, onde me formei. Quantas pessoas foram assim importantes? Muitas nem tanto, mas muitas influenciaram muito na compreensão da palavra do Senhor. Mando um abraço a todos os amigos, aos líderes, aos bispos. Nós vamos olhando para toda a história e vamos vendo então tudo aquilo que ajudou você a chegar a ser um mediador da aliança. Um grande abraço ao Bispo Nelson. Um grande abraço aos irmãos do Uruguai, que tem, depois do Brasil, sido o segundo país que mais ouve essas ministrações. Louvado seja, que todos nós sejamos mediadores da aliança e sejamos reformadores. O povo se comprometeu com a aliança mediante uma espécie de ritual, o rito de confirmação, jurando ser leal às suas obrigações de acordo com a lei, chamada de Torá, né? Torá em hebraico, lei para nós. Que Deus nos abençoe e nos faça, reformadores. E nos faça mediadores da nova aliança, que se estabeleceu por completo em Cristo Jesus. Versículo 4, irmãos. Agora eu vou, depois dessa introdução, fazer a leitura como um todo. Versículo 4, a reforma religiosa de Josias. Preste atenção. O rei também ordenou que o sumo sacerdote Hilquias, os sacerdotes da segunda ordem e os guardas da entrada retirassem da casa de Yahvé todos os objetos que tinham sido feitos em adoração e homenagem aos deuses Baal e Asherá. E a multidão de astros, chamados de exércitos celestes, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedrom, e levou as cinzas deles para Betel. A coisa mais abominável para o Senhor, nós vimos até agora, desde o início até agora, o que é mais abominável entre todos os pecados é a adoração a outros deuses. Nesse caso, Baal e Asherá. Os amonitas adoravam, os amorreus adoravam, os moabitas, perdão, os moabitas adoravam, os amorreus adoravam, Baal, Asherá e outros povos ali. E isso chegou a contaminar Israel. Destruiu todos os falsos sacerdotes, homens pagãos, que os próprios reis de Judá haviam nomeado para queimarem incenso sagrado sobre os altares idólatras das colinas nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol. Até hoje há culto ao sol em algumas seitas, à lua, aos planetas e a todo o exército do céu. E aí eles dizem que eles estão adorando porque Deus está na natureza. Sim, Deus está presente em todos os lugares, mas eles trabalham com o conceito de que a natureza é a divindade. E nós sabemos que Deus, o Criador, não está presente nesse panteísmo. Deus é o Criador do Sol, Deus é o Criador da Lua, Deus é o Criador do planeta Terra, dos planetas, de tudo que há de bom, porque tudo que ele fez é bom. Mas ele não é uma divindade que você olhe para o Sol e comece a adorar o Sol, ou a Lua e comece a adorar a Lua, aos astros. E faça mapa astrológico. Não, Deus é o criador de tudo que é bom. Está lá em Gênesis, no seu primeiro capítulo, incluindo a natureza. Mas ele não é a natureza. Ele é acima de tudo. Ele está acima de tudo. Versículo 6: Também tirou da casa do Senhor o poste idólatra e sagrado que mandou levar para fora de Jerusalém até o vale de Cédron, no qual queimou e o reduziu a cinzas, que lançou sobre as sepulturas do povo. Olha a reforma, é reforma para valer. Tira de dentro do povo de Deus coisas que são contrárias à vontade dele. Versículo 7. Da mesma forma, derribou os aposentos dos prostitutos religiosos, conhecidos como sodomitas. Havia uma prostituição religiosa nos templos, e prostituição não só de mulheres, mas prostituição de homens, os prostitutos religiosos, que em nome de uma religiosidade faziam ritos de prostituição, como sodomitas, que ficavam nas dependências do templo do Senhor, local onde as mulheres trabalhavam, tecendo as roupas usadas nos cultos de adoração à deusa Asserá. Josias ainda mandou trazer os sacerdotes das cidades de Judá, e desde Geba até Berseba, desonrou os altares idólatras junto às portas, inclusive o altar da entrada da porta de Josué. O governador da cidade, que fica à esquerda da porta da cidade. Embora os sacerdotes dos altares não servissem no altar de Yahvé em Jerusalém, eles comiam pães sem fermento, junto com os sacerdotes, seus colegas. Havia uma mistura, sacerdotes pagãos e sacerdotes de Yahvé. Josias faz uma reforma no sacerdócio, faz uma reforma no que nós chamamos de pastorado, ou pastorado, né? Protestante ou católico romano, dos padres, dos ortodoxos também. De igual modo, profanou Tofete, o lugar pagão de adoração, e que ficava no vale de Ben-Hinom, e a destruição foi de tal ordem que ninguém mais conseguiu sacrificar ali seus filhos e filhas, queimando-os em adoração ao deus Moloque, como era costume de se fazer. Preste atenção, eles pegavam a criança, jogavam na fogueira em forma de adoração, e o nome dessa divindade era Moloque. Moloque. Josias vai reformando tudo. E nós precisamos reformar o ministério também, os nossos sacerdotes, as nossas lideranças. É preciso haver uma reforma, claro, com sabedoria, passo a passo, mas temos que fazer essa reforma para que venhamos todos a ser ministros do Senhor, conforme os mandamentos do Senhor. E hoje não temos só a Torá, nós temos toda a palavra de Deus. Exterminou todos os cavalos que os reis de Judá tinham consagrado ao Deus Sol. Olha aí. E que ficava na entrada da casa de Yahvé, próximo da sala de um oficial chamado Natan Meleque. Também queimou todas as carruagens dedicadas ao culto do sol. A reforma foi tão grande que eles queimaram objetos, pararam o absurdo de sacrificar os filhos na fogueira, reformaram os sacerdotes. Sem a reforma, sempre reformando, diria Lutero, sem uma reforma, sempre reformando, nós vamos ficar amortecidos, mornos, sem vida. Só temos nome de religiosos, mas não somos mais do que homens que desagradam a Deus ou mulheres que desagradam a Deus. Irmãos, irmãs, aproveitando o rei Josias, vamos fazer a reforma necessária. Dê a sua vida por isso. Ofereça a sua vida como libação ao Senhor, como oferta viva, santa e agradável para reformar a nação, particularmente a igreja, espalhando santidade bíblica sobre a terra. Como disse Wesley, disse o Senhor a Wesley: derrubou os altares que os seus antecessores haviam edificado, versículo 12, no terraço, em cima do quarto superior de Acás, e os altares que Manassés havia construído nos dois pátios do templo do Senhor. Depois de despedaçá-los, mandou que fossem tirados dali e jogou o entulho no ribeiro de Cédron. Irmão, irmã, percebe a extensão da reforma? Em algum momento nós temos que nos deparar com isso. Uma reforma de qualidade só acontece se nós mudarmos 180 graus e não aceitarmos nada que é por demais idólatra, mesmo que seja a idolatria do eu, que seja por demais humanista, que seja panteísta, que seja o que for, nós temos que mexer nisso. Eu volto a dizer com sabedoria, passo a passo. Mas é preciso despedaçar tudo aquilo que é contrário ao Senhor e jogar no ribeiro do Cédron, que está perto de nós. Não o Cédron lá de Israel, de Judá, mas o nosso Cédron aqui, dizer: chega, nós somos servos do Senhor, adoradores do Senhor, não somos alienados, não. Não estamos alienados às lutas dessa vida, às questões dessa vida, às discriminações dos povos. Não somos alienados de modo algum, simplesmente reconhecemos que Deus é o Criador. Ele é o Criador, ele é o Rei dos Reis, ele é o Justificador, ele é o Santificador. Ele morreu na cruz por nossa vida, como disse o nosso irmão Everson nessa postagem. Ele se humilhou até a morte, morte de cruz, para nos redimir. Ele é o glorificador, é preciso fazer essa reforma. E Deus conta com você. Conta comigo e com você. Versículo 13. O rei desonrou também os altares das colinas, conhecidos como lugares altos, situados a leste de Jerusalém, ao sul do Monte das Oliveiras, também chamado de Monte da Destruição, Monte do Pecado, os quais Salomão, o próprio rei de Israel, tinha mandado construir em homenagem a Astarote, o abominável deus dos Sidônios, a Quemos, o abominável deus dos Moabitas, e a Milcom, o abominável deus dos Amonitas. Semelhantemente, o rei Josias mandou fazer em pedaços as colunas do deus Baal. Derrubou todos os postes ídolos consagrados a Deus Acerá e profanou os lugares onde estavam enchendo-os com ossos humanos. Veja, a reforma é integral. Não é uma reformazinha, é uma reforma integral. Até Salomão, que tem três livros, só não fique com uma impressão equivocada, porque Salomão teve uma infância com a influência do rei Davi, embora tivesse todo um problema de consequência do pecado na família, mas ele foi influenciado pelo rei Davi, teve uma juventude inspirado também pelo Senhor. Por isso depois vão vir os provérbios. Não fique com uma noção errada. No final de sua vida, ele vai falar em Eclesiastes, em Cantares de Salomão. Ele vai dar um testemunho do Senhor. Ele fez a reforma na sua própria vida. Ele pecou durante boa parte do tempo, fazendo aliança com outros povos e permitindo um culto pagão, mas depois ele se reformou. Porque nós pecamos, irmãos. Quem disser que não, nunca pecou é um mentiroso. Que a Bíblia diz, se você disser que nunca pecou, você está mentindo. Então todos pecamos e carecemos da glória e da graça de Deus. E Salomão careceu e Deus depois se reconciliou com ele. Mas houve uma reforma no seu coração. Semelhantemente, o rei Josias mandou fazer em pedaços as colunas do deus Baal e derrubou todos os postes ídolos a Deus Acerá, profanou os lugares onde estavam enchendo-os com ossos humanos. Aqui, irmão, só até aqui, nós já teríamos dezenas de coisas a informar vocês sobre algumas questões linguísticas, sobre geografia, para você entender, sobre a história de Israel. É que esse não é o propósito que tem nos motivado e que nos levou a 407 mil escutas para a glória do Senhor, 731 pessoas, 407.731 pessoas, esses 5 anos, só numa devocional. A proposta não é uma exegese, um estudo mais profundo. É uma palavra para o seu dia. E eu fico alegre com o que tem acontecido com o crescimento da escuta. Só alegre, mas tenho que manter sempre a humildade, porque no momento em que perdi a humildade ao longo da minha vida, aí Deus tratou. Graças a Ele, Ele tratou. E nós precisamos manter essa humildade. Versículo 15, para a gente andar com o texto. Josias também derrubou o altar, perceba, que ficava em Betel, e o altar construído sobre as ordens de Jeroboão, filho de Nebate, que havia conduzido Israel ao erro e ao pecado. Ele queimou o altar, reduzindo-o a pó, e queimou o poste ídolo. Contemplando ao seu redor, Josias observou as sepulturas que estavam ali no monte, mandou tirar dela os ossos e os queimou sobre o altar pagão, e assim contaminou e o desonrou, segundo a palavra de Yahvé, proclamada pelo homem de Deus, que predisse tudo quanto estava acontecendo. Então o rei indagou: que monumento é esse que vejo? E os homens da cidade lhe contaram: ah, é a sepultura do homem de Deus, que veio de Judá e profetizou tudo quanto acabas de realizar contra esse altar de Betel. Então Josias ordenou: deixai-o como está, ninguém toque em seus ossos. E os homens da cidade deixaram seus ossos como estavam, juntamente com os do profeta que tinha vindo de Samaria. Também tirou Josias todos os santuários. Então, aquele que era de Deus não foi tocado, o que não era de Deus foi reformado. Versículo 19. Também tirou Josias todos os santuários dos altos. Mencionei já para você que havia nas cidades de Samaria e que os reis de Israel tinham erguido para provocarem o Senhor à ira, e lhes fez segundo todos os atos que tinha praticado em Betel. E Josias mandou executar todos os sacerdotes daqueles altares idólatras das colinas, onde também queimou ossos humanos. Logo em seguida, retornou a Jerusalém. Meu irmão, minha irmã, não tenha dúvida que o juízo de Deus, o juízo final de Deus, está para chegar. E quem for adorador, falava agora com esses irmãos sobre isso, e com o pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério Galileia, quem é adorador é adorador. Quem não é adorador vai responder por isso. Vai responder por isso. E mesmo os adoradores, quando forem glorificados, certamente, irmãos, certamente, já é da teologia sistemática, mas certamente terão ainda, com um novo nome, com o um corpo glorificado, um último momento com o Senhor de acerto. Olha, aqui não foi bem a minha vontade, né, meu filho? Ali não foi bem a minha vontade. E então seremos ministrados eternamente pelo Senhor. O que é de Deus fica, o que não é de Deus é destruído. E assim será. O que é de Deus ficará, quem não é de Deus já está condenado. A celebração da Páscoa. Há um texto correlato em 2 Crônicas 35, de 1 a 19. Deu ordem o rei a todo o povo. Deu ordem o rei a todo o povo, anunciando: celebrai o sacrifício do Pessá. Pessá, Páscoa a Yahvé, o Eterno, vosso Deus, exatamente como está escrito nesse livro da aliança. Pessá, Páscoa é a passagem, a libertação. Nosso Deus é o libertador. Por isso nós somos ministros da libertação da pessoa humana, da sociedade humana, em todos os seus aspectos: individual, conjugal, social, em todos os aspectos políticos, econômicos, ideológicos. Nós somos a voz dos que não têm voz. E nós somos uma voz profética no nosso país. E não podemos ser enganados por ideologia de homens. É a passagem. A Páscoa é a passagem do Egito pelo Mar Vermelho para depois chegarem à Terra Prometida. 40 anos depois. Era para chegar em 40 dias, 60 dias no máximo. Mas eles cometeram um pecado e ficaram 40 anos no deserto. Ora, não se celebrava a Páscoa, vejam isso, desde quando os juízes julgavam sobre Israel, nem durante o tempo dos reis de Judá. Essa Páscoa foi celebrada a Yahvé, o Senhor, em Jerusalém, no 18º ano do reinado do rei Josias. E hoje eu fico temeroso que a Páscoa tenha se transformado só numa programação e numa cerimônia, mas sem o devido tratamento bíblico para que todo irmão entenda que esse momento da sexta-feira da paixão até a Páscoa, né, seja o momento mais importante da nossa vida no ano, o clímax da nossa espiritualidade, passando de toda a opressão, passando de toda a escravidão para a libertação. Lembre, nós somos ministros da libertação. Quando uma pessoa é liberta de uma área, isso acontece. Quando uma família é liberta, quando você é um instrumento, um mediador da nova aliança no seu local de estudo e as pessoas são libertas, no seu local de trabalho e as pessoas são libertas, até no seu lugar de lazer e as pessoas são libertas. E quando nós somos voz profética no país, interferindo mesmo politicamente, economicamente, interferindo e dizendo, nós somos a voz daqueles que libertam em nome do libertador. O Deus Criador é também o Deus libertador. Hashem, o nome. A Páscoa ficou sem ser celebrada muitos anos. E eu espero que toda a igreja que está me ouvindo, todas as igrejas que estão ouvindo, em nome do Senhor, celebrem a Páscoa como um rito de passagem, e muitos, milhares de pessoas sejam libertas de todo engano e salvas e renovadoras, perdão, não renovadoras, mas elas sejam salvas e experimentem da renovação em Cristo Jesus e possam começar uma nova vida. A lealdade do rei Josias foi tamanha, irmãos. Versículo 24. Além de tudo, o rei Josias exterminou todos os médiuns. Nós respeitamos as pessoas, elas podem ser médiuns, pessoas que se dedicavam a consultar espíritos, como hoje, desencarnados, como hoje, ídolos da família, como hoje, e tantos ídolos cultos e expressões místicas pagãs. Nós respeitamos o direito de livre arbítrio de cada um, ou não crer, ou fazer o que quiser, crer em quem quiser, mas temos que avisar, isso é contrário à vontade de Deus. Mediunidade é contrário. Consulta aos mortos é contrário, consulta aos desencarnados é contrário, até porque você vai falar com o demônio e não com a pessoa mesmo. Ídolos de família são contrários, outros ídolos, cultos, expressões místicas, pagãs que campeavam em Judá e em Jerusalém naquela época. E o rei agiu dessa maneira e com esse rigor, em cumprimento às exigências da Torá, a lei, escritas no livro que o sacerdote Hilquias havia descoberto na casa de Yahvé, o templo do Senhor. Que reforma, irmão e irmã! Nem antes nem depois do rei Josias houve um governador como ele, que se voltasse para Yahvé, o Senhor, de todo o coração, de toda a alma, e com todas as suas forças, em conformidade com tudo que ensinava a lei de Moisés, a Torá. Que o Senhor diga no dia que você estiver entrando na morada eterna, ele diga: nunca houve um filho como esse que se voltasse para mim de todo o coração e toda a alma e com toda a força. Eu sei que isso custa caro, meu irmão. Isso custa muito tempo de vida, de quebrantamento. Isso custa uma mudança completa em relação aos padrões da sociedade, mas eu quero te dizer, é a melhor coisa que você pode fazer na vida. É a melhor decisão. Porque um dia você vai ouvir isso do Senhor e vai morar com Ele eternamente, e aí será conhecimento sobre conhecimento, sabedoria sobre sabedoria, louvor e mais louvor, adoração e mais adoração. Não há palavras que possam descrever, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e seguem segundo a sua vontade. Versículo 26. Contudo, o Senhor não desistiu do furor de seu santo e grande juízo contra Judá. Preste atenção, hein? Por causa de todas as provocações com que Manassés o havia insultado. Então determinou o Senhor: eis que eu também expulsarei Judá da minha presença, assim como expulsei e rejeitei essa cidade de Jerusalém, que escolhi para meu deleite, como também o templo do qual eu prometi, o meu nome permanecerá ali para sempre. Duas coisas. O juízo veio sobre a casa de Judá, e eles foram levados por Nabucodonosor para a Babilônia. Primeiro, o juízo virá. Segundo, o Senhor tem um compromisso. O meu nome permanecerá em Jerusalém para sempre. Ou seja, que Jerusalém é essa, pastor? É a nova Jerusalém, que vai descer ateada ao Cordeiro. Agora, irmãos, há tanta coisa aqui que nós podemos compartilhar, mas vamos adiante. A morte do rei Josias, o restante da história do rei Josias, tudo o que fez, não está porventura escrito no livro dos registros históricos dos reis de Judá? Aqui uma mesma característica literária que você vê para outros reis, né? Durante o reinado de Josias, o faraó Neco, rei do Egito, atacou o rei da Síria no rio Eufrates. Então o rei Josias marchou para combatê-lo, mas o faraó Neco conseguiu matá-lo assim que o avistou no campo de batalha em Megido. Seus oficiais transportaram morto em seu carro real de guerra de Megido até Jerusalém e o sepultaram no seu jazigo de família. E o povo da terra aclamou Jeoacás, filho de Josias, ungiram-no e o proclamaram rei em lugar de seu pai. Bendito seja o nome de Yahvé pela vida do rei Josias. A partir do 31, o reinado e a disposição de Jeoacás. Jeoacás tinha 23 anos quando deu início ao seu governo e reinou apenas durante 3 meses em Jerusalém. Sua mãe se chamava Amutal, Bate Ir Miahu, Amutal, filha de Jeremias de Libna, em português. Ele, entretanto, fez o que era mal, segundo o ponto de vista do Senhor, da mesma forma que seus maus antepassados fizeram. Não seguiu o rei Josias, ele fez o que era mal. O faraó Neco mandou prendê-lo em Ribla, na terra de Hamate, para que não reinasse em Jerusalém, e exigiu da nação um imposto de 3,5 toneladas de prata e 35 quilos de ouro. O faraó Neco também constituiu Eliaquim, filho de Josias, rei em lugar de seu pai Josias, e mandou o seu nome para Jeoaquim. Mudou, perdão, e mudou o seu nome para Jeoaquim, mas levou consigo Jeoacás ao Egito, onde morreu. Jeoaquim pagou a faraó toda a prata e o ouro exigidos, mas teve de criar impostos na terra a fim de honrar o tributo instituído pelo faraó, e portanto exigiu também prata e ouro de cada cidade, de cada cidadão, conforme as suas posses. Jeoaquim tinha 25 anos quando começou a reinar e governou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Zevudá Bat-Pedaiá, em hebraico, ou em português, Zebida, filha de Pedaías, da cidade de Ruma. Mas ele também fez o que era mal diante dos olhos do Senhor, conforme tudo que os seus antepassados haviam feito. Olha, o que era para eu dizer nessa devocional? Deus falou. Deus falou. E há muito mais que ele pode falar se você estudar esse texto. Infinitamente mais. Essa é uma devocional. Uma curta devocional. Agora eu quero lhe fazer um pedido. Mande essa palavra para alguém da fé, da igreja. E essa pessoa, se quiser se inscrever também para ouvir, é só ligar para nós nesse telefone e nós vamos incluir. Por favor, ligue para alguém e mande essa mensagem que você vai receber, porque é um texto maravilhoso que fala sobre o rei Josias e a reforma. E eu quero que essa palavra se espalhe em nome de Jesus. É o Senhor quem quer que essa palavra se espalhe por cada pessoa, para cada família, para cada denominação, para cada igreja local, pelas missões. Mande para alguém, se a pessoa quiser receber essa devocional por WhatsApp, ela pode ligar para nós. Se quiser também ver os vídeos no YouTube, são só 13. Pode ver no YouTube, Metanoia, Pastor Sérgio Gama, Pastora Margarete, Lavoura. E se a pessoa quiser o blog, que é a nossa grande biblioteca, e está para completar mais um livro, também ela pode entrar. É o pedido que eu tenho a fazer, porque falar sobre esse texto, há milhões de coisas que podem ser ainda destacadas. Então, para uma devocional, ótimo. Única coisa que eu posso pedir, espalhe essa palavra, porque eu creio que só nessa devocional, com a parábola do semeador, pelo menos 25% aproximadamente dos que ouvirem terão seu coração tocado, sentirão o seu coração abrasado, ardendo em chamas, e farão a reforma em suas vidas e serão mediadores de uma nova aliança em Cristo Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação, o poder do Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça, juntamente com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e eternamente. Amém.